simplesmente objetivo que eu persegui. O sonho de moleque, hoje tô aqui, consegui, não escolhi. Segui, já tava na raiz de casa. A disco funk nos vinis, na direta eu escutava. O movimento de forte expressão, os pretos na paz e amor, mas na revolução, fazendo barulho e debatendo a questão. Ficar assim do tio, nem adianta não. Hip hop, cultura de um povo distante, enfrenta a guerra diária, sobreviventes militantes. E sofre preconceito, mas isso só fortalece. Pra muitos como eu, acabar com isso numa track. Speed back, desacredita, tô caminhando. Mas quando status vem, quer passar um pano. Bico sujo, não aprende, faz tudo errado. Hip hop é respeito e nunca pra trás alado. Não vim pra brincadeira não, eu vim pra lutar. Trabalho mostrar, cheguei pra trincar e pra defender. Irmão, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Ou não, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Não vim pra brincadeira não, eu vim pra lutar. Trabalho mostrar, cheguei pra trincar e pra defender. Irmão, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Ou não, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Sempre farei parte da cultura marginal. É tudo nosso, o domínio no mapa cultural. Mas pra fazer parte, esqueça a ambição. Dinheiro vem, mas não é o que cê pensa não. Ideologia de lá, aqui não cola. A nossa é foda, nem convém ficar na derrota. Claro que eu quero viver do rap e ganhar um din. Nunca parar, ser persistente e até o fim. Não vim pra brincadeira não, eu vim pra lutar. Trabalho mostrar, cheguei pra brincar e pra defender. Irmão, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Ou não, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Não vim pra brincadeira não, eu vim pra lutar. Trabalho mostrar, cheguei pra trincar e pra defender. Irmão, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Ou não, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Dentro da minha guerra, faço valer cada letra como incentivo ou direção. Pros muita treta, pra esquecer não de onde vieram, mas o que vivem. Em meio ao declínio, esses soldados sobrevivem pra vencer no gueto. Não precisa ser do crime. Informação, conhecimento, estudo é o time, irmão. Saída tem, talvez a minha não seja a sua. Pode servir de exemplo, enquanto vários tumultua na rua. Estamos carregados de protesto. Bom, manifesto marginal, grande progresso. É foda, é o amor que cê tem pela quebrada. Os vermes se borra ao ver a sua porta roubada. Já tô cansado deles querer o que é nosso. Hip hop estandarte, os H voltou o aço desde o Herc Bambata. A saga continua, esses PTS caem, eu também tô nessa luta. Não vim pra brincadeira não, eu vim pra lutar. Trabalho mostrar, cheguei pra trincar e pra defender. Irmão, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Ou não, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Não vim pra brincadeira não, eu vim pra lutar. Trabalho mostrar, cheguei pra trincar e pra defender. Irmão, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Ou não, cê sabe por quê? Cê sabe por quê? Já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver.